tarde morena, deitando tristonha nos braços da noite. Perdido em meus pensamentos, lembrando momentos que a vida me deu. Fui louco, desejo de amor, sentindo o calor dos teus lábios nos meus. Maria morena, eu queria ser tudo e ser nada, ser pouco e ser teu. Mas o vento da sorte nem sempre nos leva pro mesmo lugar. Maria morena, eu queria voar com o vento para te encontrar. Da cidade numa ponta de saudade, lembro teu olhar, teu sorriso de menina, pouco a pouco me ensina novas formas de pelear. Vem morena pros meus braços, vem sentir o meu abraço, vem me amar de qualquer jeito. Quero só te encontrar, adormecer e sonhar, recostado no teu peito. Vem morena pros meus braços, vem sentir o meu abraço, vem amar de qualquer jeito. Quero só te encontrar, adormecer e sonhar. Teu